Crocodilo. Crocodilo. O animal toca no fundo do Pará. E aí, Caribe? Bora começar! Bora, Pedrão! É fresca, não, garoto! Uma história pra te revelar, um segredo que eu não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. E o quê? E o quê? Frio, tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo. Recorda, recorda, recorda! Esqueci seu endereço, flores eu mandei. Cabal também, o Bigode e a família GDK. Tá aqui Brasil com a gente também. Quero abraço a vocês. Como é que é? O Sheik também da platinha. Ele é a sua primeira dama. Luiz Monteiro. Aqui, ó. E o nosso parceiro também, parceiro Luizinho, lá de Coraci, matando a ressaca de ontem, né? Fechou em Coraci ontem, e eu cheguei aqui, ó. Caribe, Caribe, Caribe, Caribe, Caribe, Caribe, o bola no batidão, bola no batidão, bola no batidão, não para, não para. Dois, três, lá vem, lá vem! E o nosso empresário também, parceiro Marcinho Rodas. Fica a gente, bora Marcinho. Joga no telão, joga no ninjão. Joga no ninjão. Patrese. E agora? Lá vai mais uma. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai. Ratinho! Viva, garoto! Me diga por quê. Bora, garçom Mário. Água aqui, pai. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Aqui. Só você sabe. Patrese. Quem sou? DJ Marlon Beat. Então por que me abandono? Yeah! Yeah! Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Pra curtir, bora! Lembra quando eu disse que você. A Nayara Brit. As meninas também da Marambaia. Mas agora. Bora aqui! Tá comigo também! Bora, garoto! E não puxou em nosso amor. E aí, Rodrigo? Rodrigo dos Humildes também! Lá do Siqueirão, né? Hoje no Caribe, rock do. Escute essas palavras. Maia. Tá doidada. Tô a largura hoje, tô não tomando nada. E a gente vai chegando e detonando assim, ó. E o crocodilo só começando. Atenção, Romário. Tá faltando água aqui, pai. Como é que é? Dilo Prime. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Não sei por que maltrata tanto o meu coração, se eu nunca te deixei na solidão. Agora só no carnaval. Por favor, meu bem, assim não dá. Entenda, eu te... Bora, parceiro! Jefinho! Minha GDG! Porque eu peço teu... Tá na área! Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer. E o quê? Dessa canção que fiz para você. Eu vou te amar. E aí, biscoitinho? Fugindo com você, o meu som. Vou te amar. Eu não consigo mais viver assim. Com DJ Gil e DJ Luiz, que vão fazer você voltar pra mim. Crocodilo está na área. Baile do Patrese é bagulho doido. Um abraço também, um alemão da Marambaia. Aquele abraço a você, alemão. É nóis, Caribe. Assim, ó. Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou desde a minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. E o quê? Gigante Crocodilo Prime. E o quê? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. E aí, bola GDK? Não vou acreditar. Como garoto, tá no baile. Seu amor foi só mentira. E a filha? E aí, filha? Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Gigante. Você é gigante. Você é. Agora você é Gigante Crocodilo Prime. Te liga! Caribe! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Errou! Que de mim? Encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a me tocar. Se fosse os carinhos seus, o barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Somos marcante. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. Muitas cantoras hoje aqui, né? Tudo apaixonada. Bora! Assim, ó. Como é que tá? Está tão frio aqui. Agora? Está tão frio aqui. Batidão do maluquinho, toma! Faz o caqueado, bota no gigado, toma na pressão. 3, 2, 1, vira mais uma, vira mais uma. E vai dançando, e vai quebrando, uma atrás da outra. Atrás da outra. Aí, Maurício, aquele abraço a você também aqui do Patrese. Vai que o bagulho tá doido. Quebra, quebra, quebra, quebra. Solta o batidão. Música. passa aqui. Boa! Nananina, nina, né? Eu vou dançar. Nananina, nina, né? No da pisson. Nananina, nina, né? Eu vou dançar. Nananina, nina. Fala, sabor! E o sábado também te segura. O sapinho. E a toda a nossa cúpula, né? Alô, Robinho! Não é brincadeira, mãe! Rock doido, doido, doido, doido! Bagulho doido. Crocodilo. Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pra... Olha o teu zap aí, Juan. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei-me um lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. E o quê? O quê? Aprenda o Brasil esse aí, pô. É desgraçado sem coração. Agora eu vou contar. Desgraçado. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. Meu parceiro italiano, parabéns, italiano! É o Francesco do Crocodilo. Ele que tá no berço hoje, fazendo aniversário. Parabéns, Francesco! Grande abraço aqui do Patrese, do Marlon Beach. Toda a galera aqui do Crocodilo, viu? Prepara tudo, italiano! Tudo nosso hoje, prepara as pulseiras. Vou nem falar o resto. Deixa pra lá. Bora lá! As pulseiras. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. É rock, é rock, é rock. Agora. E aí, Alexi? Parceiro Alex, é meio dos caras de pau. Só na manha, só na moral, moral. Essa música aqui é pesada, né? É meio sofrência. Então vai, segura. Esqueci o nosso amor. Como esquecer? E o quê? Se foi tão bom no fim da tarde, o sol vai se pôr. E hoje também é aniversário do Suedinho, também mil grau, lá de Mocajuma, né? É tudo na conta do cabra. Tô nem vendo. Mais uma vez se vou dormir, só penso em você. Olha o Serginho. O bicho Serginho, feliz da vida. Ele e o remo dele. E aí, meu patrão, Neymar Gonçalves? Ali no camarote, só de boa. Junto a você, senti o que é o amor. E o quê? O Marlon Beach. Respeitado ao som do novo look som. É do Croco, minha irmã, irmã, irmã, irmã, irmã. Quem gosta é o Pitô. Vai pra cima. Gente, welcome. Welcome to the tunnel. Bora, Ricardo. Bora treinar. Hamburgueria 663 aí no telão. Segundo desse lá em casa. Dentro do coração, a paixão. Vai chegar, Thiago Ni. Treze, sem tese. Como é que é? Bota ele gravar o vídeo, viu? O vídeo é com ele. Olha o tempo. Meu parceiro empresário Anderson, o homem da R.A. Boutique. Tamo junto e misturado sempre, viu, pai? Tá no México, papai. Tá no México, tá bem. Aí, Anderson, R.A. Boutique tá no telão. É o patrocinador oficial do baile do Patrese. Como é que é? R.A. Boutique, o patinho mais famoso do Brasil. É a Duke Gold na parada. Bota na tela. parceiro Marcinho, roda aí. Os patrocinadores do Marlon Beach é muita onda. É do carro dele. Marcinho Rodas. Tá na área. Segura, segura, segura. Tento te abraçar, mas você não. Como é que é? Não sei porque você mudou. E o seu olhar. E aí? Fala, Rodrigo! Parceiro Rodrigo também da Marambaia! E o nosso jogador Kleber também da Marambaia! O Guilherme, o moleque Douro também! A da Marambaia, tá em peso, né? Joga Marcinho Roda no telão aí! Hoje é rua, né? No gigado, lá vai, um, dois, três, é tarde, tarde, tarde no baile do patrão. A onda, aqui ó, desce o mestre. E vem Macedo. Pra se falar de amor. Tem que coisar, tem que machar, é? Eu já vivi o amor. O quê? Caqueado, caqueado. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você. Mentiu, me usou e não quer mais. Você é meus sentimentos. Outro amor. Outro amor. Outro amor. E os metralhas também lá do par. Bora, vaquinha! Gigante Crocodilo Prime. E aí, Caribe? Tá na hora! Tá na hora do bagulho doido, doido, doido, doido! Bora pra cima, meu animal! Bora pra cima, meu animal! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima. Atenção, atenção, atenção, atenção. Vocês estão preparados? Vai começar o show do animal. Trazendo o que há de melhor pra você. Crocodilo. Crocodilo. Toma deitada! Com o homem do baile, DJ Patrese. DJ Patrese. E Marlon Beach, com o baile mais famoso do Pará. Vai, DJ Patrese, bota mais pólvora. Mais pólvora. Agora. Agora. O homem do baile já chegou e vai botar a pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco. Vai começar! Vai DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. O homem do baile já chegou e vai botar a pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Pra cima, meu animal! Vai pra cima! Vai pra cima! DJ Patrese detonando pressão. Segura. Do começo ao fim. O Patrese já tá na pressão. Se a produção, viado! Vai endoidar. Se prepara aí, DJ Patrese. Como é que é? Explode o bagulho! Pode estourar, pode estourar, pode estourar, pode estourar. Tá na hora! Pode estourar. E aí? Começa, Caribe. Toma! Explode o bagulho! Toma, caqueado. Vai começar. Joga. vai, vai pra cima. Então toma. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Quebra, quebra. O que pensa que eu sou? O que pensou? Libera. Não insista. Vai. A viver o seu amor. Toma, toma, toma, toma. Vai, vai, vai, vai. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada. Quem é croco? Vai pro croco, meu irmão. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? É no gingado. É no gingado, pô. O papo é execução. Então bora. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara. Às vezes ela suta. Vocês, vocês quando mora na rua. Daquele jeito. Onde a gente tá? Eu tô no croco. Eu tô no croco. Eu tô no croco. Eu tô no croco. Tu tá no croco? Torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. A torcida do Paysandu, joga, joga, joga. Mas a torcida do clube do Remo tá feliz da vida. O Remo ganhou de 1-0. Joga pra cima, galera do Remo. Joga, joga, joga. Pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, agora! Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. O quê? Como se fosse nada. Lava! Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu bem. Só as melhores! E sem cheirão de lágrimas. Agora tô no beco sem saída, porque te entendi. É Caribe, mano! O que é que tu é? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Vai dançando, vai quebrando e tomando todas no carinha de volta. Idiota. Idiota. O que? Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga esse desgraçado, vai. É hoje que ele paga todo mal que ele faz. Tá tudo ok, vai! Cabelo ok, marquinha ok, okay. Sobrancelha ok, e o quê? A unha vem! Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Vai, vai, fogo! Vai acelerando! Vai acelerando! Bora, panca! Explode o bagulho! Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Esse é o DJ Paulinho. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Vem, vem, vem. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que apagam. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Você tá assim, mulher, vai! Você consegue? Você consegue? O quê, porra? Você consegue? Doida? Você consegue? Se tu fosse Mil Grau, não era ex, era tu. Que roda! Se tu fosse Mil Grau, não era ex, era tu. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, caquiado. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, amor. Eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te. Como é que é? Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto. Não jogue, grita, você é. Bye, bye. Bye, bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Na pratinha também, é só a primeira dama. Adeus e Monteiro também. Bora, Pedro Neves! E aí, drone do Barreiro? Tá comigo também? Vamos pra cima! Mochila nas costas, nas costas, nas costas. Radinho na cintura, cintura, cintura. Olha o boneco! Bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Agora, DJ Paulinho, DJ Paulinho. Toma caqueado, toma no jeito. Olha o sapinho! Dito rebola gostoso. O sapinho mais famoso do estado do Paro, Paro, Paro, Paro. Aqui, ó. Explode o bagulho. Essa música aqui é muita onda e fala assim, mãe. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, vai. É. Olha a putaria, ai, ai. Bebê, só não pode passar mal. Se tu beber, tu sabe. Pra trás e te passar o sal, o sal, o sal. Pra trás e te passar o sal, o sal. É sal. Pra trás e te passar o é sal, o sal. Vai. Ai, ai, ai, amor. Vem DJ pra trás e diz, filha. Não baixa meu sentimento. Então bora. Não sei como explicar a ti, então deixa meu sentimento. Bora, Vaguinho. Hoje o Vaguinho tá carreira solo, meu irmão. E aí, Zé Despeto? Tá aqui presente com a gente também. É o Motora Malucão. Esse é doido. Mas é. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. No Caribe, vem. Do lanche no telão ainda, né? Quero tanto te levar. É o novo patrocinador do baile do Patrese. Tá fechadão com o baile. O cara que comanda a hamburgueria na Estação das Docas, papai. Fechadão com o baile do Patrese. É o Alex do lanche. Bora, Alex! Te segura, meu irmão. Não deixa o Felipe lá, viu? Tá barrado. Bora pra cima. Ele já olhou aqui. Na asa. Falou na doca, pai. Cunhado. Olha o olhar dele, ó. Vai, vai. Alex do lanche, neném, pra cima. Vamos lá. Eu quero provar. Deixa aí um pouco, vai. Ricos beijos. Agora. Agora. Lá vai, lá vai, lá vai, vai. Eu vou pegar todo mundo. Virar um vagabundo. Tinha. Fala, Vitinho, parceiro Vitinho, GDK também. Esse moleque é humilde mesmo e tá aqui com a gente. Aqui na Domingueira do Caribã. Patrese. Traição é traição, romance é romance. Traição é traição, romance é romance. Amor é amor, e o lance é o lance. Amor é amor, e o bate-bate. tô voando alto. Se for na garota e trabalhando dobrada, eu tô voando alto. Se for na garota e trabalhando. E hoje é aniversário de um ano de casamento do Ricardo da Tainá, ó. Como anda brava pra poder passar o tempo. Uma rodada é tudo na conta do Ricardo. Toma e vem. Bora, alemão! Eu vou pagar meus testes com a multiplicar meus testes. E as novinhas não resistem. Bandido pra caralho e as novinhas não. E faz o cagueado, vai, vai, vai, vai, vai, vai. No Sideral, a Anazinha, a toda a galera também do Sideral tá aqui comigo. Aí o Osso do Leão, ele tá de fome, tá na área, papai. Tá no Caribe, no Caribinho. Bora, bora, bora, bora. Aí, patrão Demar, Demar Gonçalves, tá comigo no baile também, vem. Faz o cagueado, meu irmão. Alô, Fábio! E o Fábio Pop também! A toda a nossa equipe 5 aqui comigo! Olha o filé da TF, meu irmão! É o homem do croco! Puxilá nas costas, radinho nas... Serginho Cambicho também tá na área! Só caçando pro carro! Essa música é do Breno aí, porra! Essa é do Breno Brasil, ó! Fala a verdade, explica pra suas amigas. Ai, Brasil! Fala a verdade, explica pra suas amigas. Tio DJ Patrício. Tio. Ei, não é eu, porra, não, mas é o Breno. Tio DJ Patrício é o cachorro da tua vida. Tio DJ Patrício é o cachorro da tua vida. Tio DJ Patrício é o cachorro da tua vida. E o eu também, o Betinho. Vamos falar. A todo nosso equipe Spider. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Quer falar de amor? Vamos falar de amor. Ele é o cachorro, vai. Vamos falar de amor. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Falou, bicho. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá malucão, tá doidão. E doidando tudo no Patrese. Vai, vai, vai, vai, vai. Ela quer da baba jazz, ela quer da baba jazz, ela quer da baba jazz, vai liberar, ela quer da baba jazz, ela quer da baba jazz, ela quer da baba jazz, ela quer da baba. Ó, ó, vem do caqueado, caqueado, caqueado, toma, toma, toma, toma. O empresário Rafael do Guanabara. Caqueado então, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deixa eu mandar um abraço também a toda a produção aí, ó. Toma. Do Tênis DJ. Toma, toma. Conhecendo nossa aparelhagem no estado do Pará. Toma, toma. Hoje aí, depois do festão lá na Marina. Toma, toma. Amor e Roma, né? Toma. A produção do Tênis DJ tá aqui com a gente. Toma. Já já o cara vem aqui em cima com a gente. Toma! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Bora, produção! Tá, tchau pra quem namora. casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tá mil grau, tá mil grau. E aí, meu parceiro, Jabuti da explosão. Tá mil grau, bagulho, meu irmão. E a chiriquita. Tá mil grau, tá mil grau. Fala, Carlinho. E a primeira dama também é Carol Souza. Que tem doida quando tô no crocodilo. Doente de amor. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Agora. E aí, Dig? Se abusado, chama a Dona Lena. Aí, Jonas, o Felipe, da CL. E a Jaque também tá na área. Bora, tia Elma. Tia Elma, beijão pra você, viu? Tá comigo sempre no bar. Madruga também do Jaderlândia. Fala, tia Elma. Faz o caqueado, tia Elma, vai. Ela quer dar baba dinheiro, ela quer dar baba dinheiro. De novo, ela quer dar baba dinheiro, ela quer dar baba dinheiro. Tu gosta que tu gosta? Tu gosta, tu gosta. Tu gosta, eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é linda. Segura! O Kevin também! O Marcelo! E também o Kevin! Vem a galera do Juruna, está aqui presente com a gente! A galera da TF também na área! Como é que é? Um abraço também! O Andrei de Quaraci! Que festa ontem, hein, Quaraci! Sucesso total, Crocodilo! E a galera invade também o Caribe! Fala, Madruga! O Madruga do Janelão. Se tiver pra se gastar, eu gosto de luxo. Vai machar, vai. Eu pago mesmo. Chama um abraço, bem. A Gris Fashion Wear, né? A rainha do Mega. Do Mega Ré. Amigo do Nenê também no camarote. Então pronto, se é amigo do Nenê, amigo nosso. A Gris Fashion Wear, né? Eu tô gostando de uma... Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Fica uma vez. Gosto do leão. E tá na área. Fica uma vez. Para quatro olhos. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Desce, filha, vai. Fica uma vez. Fala, Luzinho. Luzinho do rock também, a Josiane. A Jo Silva, né? Vai descendo. E a Bruna Guima, bora, Bruninha. Rolando gostoso, porque hoje o PR vai apagar teu... Fala, filha. Marca pra nós se ver. Pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. Vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Olha o drone do Barreiro. De quatro eu jogo rabo. De quatro. E aí, drone? Rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. Então quebra, vai. Rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato. É uma série por aí. Eu te dei. Rock doido. Tu pediu prazer. Olha o Lavi também. Meu parceiro Robinho também tá na área. Quem falou? Robinho, segura, garoto. Toma vergonha na cara. O Jefinho GDG. Você é meu parceiro, pai. Ó, Jefinho. Fica na onda do Boldin. Eu tô voando alto. Os caras de pau, né? Tá aí trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Os caras de pau também aqui do nosso lado direito. Quebrando tudo aqui no Caribe. É todo show, ela está me querendo. E o pancadão. Você é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia. Tá... Pode crer, alemão. Tiro a nossa tropa tem. Bota a Trevo Esporte aí na tela. É a Trevo Esporte, meu irmão. A verdadeira paga na hora do norte do Brasil. Fechado com o baile do Patrese também. A Trevo na parada, bora. Segura na tela, segura na tela. Só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Meu Deus. Deus, como é bom ser vida louca. Brigava todo dia com a dona, por brotar no baile todo. É rock doido. Ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. E aí, taca da cúpula! Solteiro de novo. Taca. Desculpa, amor, mas isso não dá. Não troco minha favela por nenhuma. Bora, meus metralha! Feliz com ela, fiquei com ela. Mas hoje eu sou favela e o tesouro vem em mim. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de minagos. A Chris Fashion, é? Mas você, a rainha do Mega Hair. O dedinho. É, o Tonelada manda falar. Cheio da legitimidade. Ó, Tonelada! O homem do áudio do animal. Chris Fashion. Piloto vai ver se. Dá um Mega Hair aí pro Tonelada botando o cabelo dele. Lindo, sexy modelo. Vai! E ela vem sacolejando a rabana. Neném, quer botar dona. E aí, Cris, beijão pra você! Seja bem-vindo aqui no Croco! Meu bem, bora não! Dona, meu bem. Lá vai! E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona, meu bem, só botar dona, meu bem, só botar dona, meu bem. Bota, bota, bota, bota nela! Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai, yes. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai, a bola pro pai, vai, novinha, vai, descendo. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot e vem, vamos fuder. Te diga! Vem, rebola na tapica, eu sei que se te deixa o bumbum mexer. O Gabriel. Arrancou teu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. E aí, Guimpinho? E o Neidinho também, parceiro Leãozinho. O Caio do Pá, né? E vem, vamos fuder. O Wagner também da Guanabara. E aí, Wagner? Segura! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Mas eu só quero ser feliz, tá? E poder me orgulhar. Olha o animal! Não tem preconceito, tá ali todo, tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Tudo isso é? Então lá vai. Vou mandar um papo reto. É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Aí olha o troco do Black na voz, na voz. Lá vai. Patrese, Patrese, DJ Patrese, o top DJ do Pará. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que é o baile do Patrese. Que bobeira, que tal eu tenho? É Caribe, domingão de sucesso. Estamos na área. Amigo, moço, eu mancho. Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Ele... Bora, Marcinho! Você junta o balde, nós mete o louco. Esse é dia de baile. E é o Croco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Crocodilo. Desce, dança! Desce, desce, desce, desce, desce. Senta, senta. Senta, vai travando a buceta. É doido. Essa de fica dividida. Amiguinho que tá de PT. Se não tiver de glaquela, nem olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô. Vai dançando! Essa... E aí, bola GDK? Comendo... Alex do lanche na parada! E ela me. Bora, Alex! olha o drone, só na mana. Não me queira. Olha o Serginho, me rouba logo. É, Serginho! Quer me dar pra só porque eu tô de pistola. Bora, Potter! Pra cima, mulher! Não, garoto, quer dizer. Bora pra cima, Potter! Pisca de ereca quando o prêmio passa de meia. Mochila nas costas, radinho nas cintas. Bola Júnior do Banco do Brasil, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Joga pra cima e vai pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Pra dançar! Bonezinho pra trás, só caçando puta. DJ Patrese. Radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando. Henrique de Ferraz comprou uma moto, pega a varestela. É sal, sal. Só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Bora, gringão! No grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. O Henrique duas chuca. Bolado com duas chucas na garupa. Chamou no grau, cuidado, chuca, pra não acabar a bunda. Chamou no grau, cuidado. Fala de amor! Aqui, ó. Chamou no grau, cuidado, chuca, pra não acabar. Assim. Ah. Tipo música de motel, isso aqui, ó. DJ Guga. Lá vai. Falando de amor pra vocês. Fala, Guga, como é que é? Toma! Vamos falar de amor. Aí tá a cúpula. Vamos. Olha essa primeira amor, dama, Isabela. Vamos falar de amor. Isabela Gama. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Ei. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explana pra olha o cachorro. Amiga. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Aí. Dá tchau. DJ dá tchau. Guga. Joga, joga, joga, joga. De amor, quem não curte o baile do DJ Guga. Baile funk à vontade. Que cidade. Manda lá, vai. DJ Guga, manda pra elas. Vai, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Toma. É tchau pra quem namora. Vai. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Olha o batido! É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Vai pra cima! Agora! Toma feedback! O Croco na parada arrepiando! Fala, Marquinho! Patrese Crocodilo. Cê é num tempo que o Serginho era moleque doido. É num tempo, Serginho! O filé, o Fernandinho, tá aqui comigo também, um abraço. Bora pra cima. Recorda, vai. O MP chegava todo quebrado do bolero. Quebra tudo no Caribe. Sacode, balança e toma. Ai, ai, tudo, ó. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coisa. A produção agora! Dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos gridar o dia de hoje, que amanhã só pertence a Deus. Te liga! É louco. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão, de cordão de elite. E a galera que dá valor, joga tudo pra cima aí! Legal, tá bom. De lupa, bochilão, bombeta, branco e vinho, champanhe para o Aquepá. Agora, pobre é o diabo, eu odeio Patrese. Pode rir, rima, não desacredita não. É só questão de tempo, um fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira os olhos, tira os olhos, vê se... Coletividade nas quebrar. A guerra, e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim, verde como o mar. Cercas branca, uma seringueira com balança, desmitando pipas. Rapaz, sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me vir. Se liga! Talvez se eu tivesse pensado, é tudo no escurinho, meu irmão! Eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio. É foda! Uma triste tarde, e o quê? Domingo é foda, mano. Você não sabe, é triste. Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme. Vejo as fotos penduradas na parede. De madrugada quem deve aqui treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus ainda tenho família. E aí? Tenho os conhecidos, tenho uma pá de mano. Aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria. E é nóis. Vamos gridar o dia de hoje, que amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo. Seguinte, tudo vai, tudo é. Essa não, pai. Mais, essa aqui, ó. Te liga! Lá vai Marlon BJ! E o Gleison, os revoltados do pop também. O Vitinho GDK, o Caco também. Acharam? Sempre jeito, André. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Tô aqui. Se liga só. Se liga. Escuta aí. Aqui. Aqui no baile do Patrese. Toca tudo. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. E é Caribe Show e a gente detona. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Porrazinho! Mas tô sentindo falta da cama amarrotada, das roupas de leca. E o Osto Leão? Cheiro de amor no mar. O cheiro do Breno no ar. Madrugada e vi que tá errada, tá desesperada. Nunca pra me encontrar. Não bebe, vem me procurar. Não bebe, vem me procurar. A galera de Campina Grande, a louca do Buscus. Fala, meu brother! Parceiro Samuel também, Santana. Habilitação. Eu sei que você fala por aí que não. Ah, tá. Samuel Santana. Mas a madrugada vem me procurar. Pra você que encontrou aí uma habilitação, tem recompensa, né? Era só então pronto. Uma distração, o meu corpo era sua. E aí, Zé do Espeto? Nosso convidado é. Bora, Zé! Se segura! Mas só sentindo falta da cama amarronada, das roupas pela casa. O cheiro de amor do mar. O cheiro de amor do mar. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. E aí, Gabriel? Tá comigo também, abraço do Patrese. Ela escorou no meu. Olha o Rodrigo, só na mão. Vaqueiro, não tá, Rodrigão. Eu tô advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero. E o Zé? Quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Vamos dançar. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Lá, lá. Ô, piriguete. Isso é mais um sucesso, legal, raiz, sai a rodar. Chama, menino. Bora nessa. Galanteador e bom de papo, fui chegando nela. Alemão caidá. De engraçado. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos pire, ela se pire, vai pirando, pira aí. Agora pire, pire, pire, piriguete. Prova que me ama. Só quer um ciclo chevette. Pire, pire, pire, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Para de um roda. Manda um seu forrozão. A gente vai detonando. Detonando tudo. Aqui no Caribe. Galanteador e bom de papo. Mas quando a gente toca. Toca assim, ó. Um dia a gente ficou. Vem na moral. Vem na manha.